do 190 da 3520. 3520-2685, frequência 12205-2065, alterna 12685, boa. 2520-2685, boa. Salvador. Muito bom dia, é o Gol 18 no 7. Ano 817, prossiga. Teria saída prevista pra gente, Guarulhos? Rota do plano? Vai ser via Apertulo 21, crime. Lefa, Apertulo 21. Saída Arbor, Elefa. Arbor, Elefa, brigadão. Salvador, gol no 271, informação Delta. No 271, identifique chegada Mari, tipo para 2000, ajuste 10 no 2, informe sobrevivência na final direta. Ok, 2000 pés, Mari, 1012. Vou deixar mais estabilizado, gol 271. Salvador, muito bom dia. Gol 1817, ECO Procópia. Fiscal 7, bom dia, um minutinho pra cópia. Entendi. 817, copia? Prossigo 817. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peslu 21, decolagem da 10, direita, saída boa, Elefa. Controle em 120, decimal 8, transponder 5030. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Peslu 21, decola da 10, por na direita após a decolagem. Perfil da Arbor Transonessa, controle serem 120, decimal 8, transponder 5030, obrigadão. Controle, o gol 1271, passa 8085 e deseja efetuar o RNAV da 10, partiu? Autorizado RNAV, Serra Vita 366. Precisa para 2.500 pés, hoje espero neto 1012, informe na final do procedimento. 366, 1012, sistema 3.500, eu vou lhe chamar estabilizado, Renato, gol 271.